Nesta quarta-feira, dia 6 de fevereiro, foi deflagrada em todo o estado de Santa Catarina a Operação Varejo 1, que visa combater o comércio ilegal de cigarros contrabandeados. Em Gaspar, vários policiais militares foram mobilizados para trabalharem nesta operação. Para sabermos como foi esta operação nos municípios de Gaspar e Ilhota, vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar de Gaspar. Major, qual é o balanço que o senhor faz desta operação nos dois municípios, Gaspar e Ilhota? Tivemos um balanço bem positivo, né? Foram 18 locais foram visitados pela Polícia Militar, onde foi, além da de verificação de produtos, né, de origem ilícita, também foram feitas fiscalizações de alvará, né, para ver se estavam tudo em ordem. Os estabelecimentos estavam tudo em ordem, porém alguns deles foram encontrados cigarros aí contrabandeados, né, é um crime. E a partir daí, então, foram tomadas as providências para apreensão desse material e condução para a Receita Federal, né. Todos os autores, né, dos crimes foram qualificados e foram compromissados aí a comparecer junto à Justiça Federal para os demais trâmites do processo. Comandante, o que surpreende em Gaspar é a quantidade de cigarros apreendidos. Sim, nós tivemos mais de 6.500 maços de cigarros, né? Todos regulares, somente na cidade de Gaspar. É uma quantidade bem grande, até pelo tamanho da cidade. Foi uma apreensão bem substancial. E em Ilhota foram apreendidos mais materiais que eram revendidos de forma ilegal? Sim, em Ilhota foram três locais abordados, em dois deles foram encontrados materiais ilícitos, somaram aí quase 700 maços de cigarro também apreendidos. Major, existia alguma ligação entre as pessoas envolvidas na operação lá de Ilhota com Gaspar? Não foi, no nosso levantamento não foi observado, levantado esse tipo de informação. Não conseguimos constatar nenhum tipo de ligação entre os fornecedores daqui de Gaspar e as vendas lá de Jota. E a Polícia Militar levantou-se algum cidadão que foi preso nessa operação, já era reincidente nesta prática aqui em Gaspar? Não, a princípio, todos os locais que foram abordados ali, somente um deles havia reincidência nessa mesma prática de contrabando, né? Os demais eram primários. Comandante, quantos policiais foram envolvidos nessa operação nesse dia? Entre Gaspar e Ilhota foram 11 policiais militares, né? Todos do administrativo, que já faziam funções administrativas e operacionais. Foram aplicados aí para a operação e, além da operação, também foram feitas rondas nos bairros, né, já visando uma prevenção criminal também. E esses traficantes praticavam a venda desses produtos apreendidos no comércio de Gaspar e Ilhota mesmo. Sim. Geralmente em bares, caixas, né, esses locais costuma se ouvir um comércio de cigarros ilegais. Então, na fiscalização, em alguns deles aí foi verificado, né, essa prática criminal. Major, e algum estabelecimento comercial estava irregular, sem alvará, sem documentação? Não, todos os estabelecimentos visitados, foi confirmado o alvará, que todos estavam dentro dos ditames legais. Isso até por conta de uma fiscalização que já vem sendo feita, mas não é algo recente, né? Há algum tempo já a Polícia Militar vem fiscalizando os alvarás, principalmente de bares, estabelecimentos que funcionam à noite, né? Para, inclusive, garantia da segurança pública, né? Evitar que determinados locais causem problemas de segurança pública. Então, essa fiscalização acaba gerando que a grande maioria dos locais realmente está trabalhando de forma regular. Comandante, alguém foi preso na operação ou somente os materiais foram apreendidos? Devido a um acerto já com a Procuradoria Federal, né, que é quem vai proceder o processo do crime, né, porque é um crime federal, então todo o material vai ser apreendido, levado para a Receita Federal, e os autores somente foram compromissados no local e vão responder o devido processo. E todo o material apreendido foi encaminhado então para a Receita Federal. Sim, todo o caminho apreendido, o material apreendido que foi sendo contabilizado aqui vai ser encaminhado para a Receita Federal em Blumenau. Ok, comandante, obrigado pelas suas informações. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre o balanço da Operação Varejo 1, realizada nesta quarta-feira, dia 6 de fevereiro, em todo o estado de Santa Catarina, e falando também sobre os municípios de Gaspar e Ilhota. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.